porém, tem informações na área. Curva 2 no 0 grau 06. Retorno 06. De frente, pode ir no índio, ponto de espera, tá no 01895, altímetro no 015. Rebelião 43, autorizado de chegada, bom, desde que mantenha 4000, ajuste no 015. Um ajuste no 015, autorizado, autorizado bom. Retorno 03, encontro 37, controle 1, 9,8. Para controle 1, 9,8. Controle Salvador, Nesco 03. Retorno 03, saída Momo. Nesco 03, saída Momo. Do plano. Ok. 04. No 0. Sim, só um minuto. Só um minuto, cópia. Linha 29, autorização pronta? Autorizado para São Paulo, 360, vou autorizar o 16. Segunda 10, curva direita da EO, Leda Motiva, 1198, controle 5014, transponder. Via direita, chamei minha 143. Correto, já foi respeitado. 69, 2.0 graus, 049, autorizado a colapso de lugar. Quero me autorizar, deixa eu matar. Escuta. Pode confirmar o nome, a fala aí, se eu transmitir o plano? Gente, então eles provavelmente não mandaram pra IES de Salvador o plano. Liguei pra lá, não tem nada, não checou. Se os outros conseguirem entrar em contato, agiliza o processo. Controle o Netuno 03. Alfa está autorizado o nível 400? Afirmativo, está liberado da recepção. Para uma centena, tá? Mono. Controle 1-1-9-8. 19-8, bom, 8-9. Controle 1-bom, 8-9, estamos na Arbor passando 500. É, foi São Paulo no 8-9, suba ao nível 3-0 no meio da arma. 3-0, 8-9. Nossa, precisa de desvio pronto, 10 milhas. Utilizado desvio, 8-9. Então, não está entrando com a nossa falha novamente. Vitória da Conquista, cópia. Autorizado, Vitória da Conquista, 200 direto. Decola da 10, curva direita, Arbore, Elefa, 1198, controle 5020, transforma. Triplo, transforma 5020. Correto, já puxou o telefonamento. Tá batendo Fox e escuta. Fox, Charlie, Sire. Já entrei em conta com a sala ES, o plano existe. 30 segundos pra copiar. Exato, parte 1 no Índia, ponto de espera 11895, altímetro 10-16. Fox Charlie Charlie, autorizado o comando Goiás, destino? Meu, 43, controle. Autorizado em CIF 210, Opel 158, decola da 10, da 17, curva área da Cuca, transição Aracaju, controle 1198, transponder 5030. Estou confirmando via Golf 677. Confirma o parte do avião. Realmente está aqui, chama a torre. 1189. Tancha. Libra Sonata. Desce para 2000, ajuste 10016. E corrija a proa direita 5 graus, proa 205, aguardando o último vetor para interceptar o lote. Proa 205, né? É uma batida. Pode atuar elétrico, chame o centro agora em 1260, antena 1288-1869. Controle azul 4206, bom dia. É, boa noite, desculpa. Azul 4206, boa noite, suba nível 350, saída PUCA. 350, PUCA, 4206. Localizador, curva esquerda na proa 140, enquanto estabilizado. Proa 140, autorizado para a caminhão 140. O ponto está ligado devido à temperatura solicitada agora pelo controle. Vai aguardar para decolagem, estimado de 3 a 4 minutos, ok? Devido à aeronave, vai colocar 110 mesmo em saída. Número 2. 3, 2 milhas para o externo, com ponto final ILS 218.95. 218.95, acionar melhor no 4.0. Torre Salvador, boa noite, Oxané 6143, a 1 milha do externo. Xané 6143, boa noite, reporta 3, checado, chuva leve, 5 baixou e travou, Oxané 6143. É, graças ao Estado, senhor, voltou, entre 6143. Ainda não. Ponto de espera 18.95, altímetro no 0 no meio. 6629 após o tráfego da Bianca, retaguarda, autorizado para o espectro chamamento de chamatagem. Estou a 080, cola da 17, curva direita na coral, controle 1-2-1-1-9-8, acionando 0260. Qual parte que eu tenho? Estou em 1-1-8-9-5, Lima Silo Bravo. Direita sombra, do número 9. Frequência 1-2-6-8-5, alterna 2545. 9, taxa direito via Índia, ponto de espera 11895, altímetro 90 no meio. Voltando. 143, Alfa Juliette 04. Eu estou até daqui a pouco, 62 a 9. Netuno 03, agora 56 milhas, Salvador, chame centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Primária 126 decimal 85. Controle cordial, boa noite, acionar 6201. 6201, boa noite, suba ao nível 360, saí da EL. 360, saída da EL, solicito se possível Leda ou Motivo, ao Chanel 62 ou não? Foi Leda aguardando a sua morte. Leda, graça, 62 ou não? Petrolina, level 340, up to low 20. Take off from runway 10, left turn, Momo, departure, flock, transition. Departure control 119, decimal 80, descock 5002. Correct, comrade, set up and push. Número 45, Vitória, cópia. Voo número 45, autorizado Vitória 360, upper 50, decola da 10, curva direita, saída da El Leda de Dev, controle 1198, descendo a 5035. Autorizado, taxi 43, parte 1 no índio, ponto de espera 1 no 8, 9 5, altímetro 1 0 no meio. Pode estar, já. Chame Recife, 1 2 6 8 5. Salvador, tem 3629. 3629, contato radar, voo nível 360, voo Leda. 360, direto Leda. Na 6201, chame Recife, 251. 59, autorizado Guarulhos, 360, autorizo Lu 10. Cola da 10, curva direita, da El, Leda, Mótiva, 1198, controle 5027, transponto. Posição após Leda, Mótiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Vá. Chama pushback, acionamento. Como 236, autorizado Fortaleza, 370, Upper Zulu 19. Decola da 10, curva esquerda, Momo, transição Froti, 1198, controle, transponder 5036. Controle Salvador, boa noite, TIP 5219. TIP 5219, boa noite, contato radar, boa nível 200, sai da água. 200 na água, 5219. Autorizado Guarulhos, 340, Oper Zulu 10, decolada 10, curva direita da El Leda Vitev, 1198, controle, transponder 5034. Correto, Fox e Star Open Push, College Protection. Salvador, o 35219, ele dirigiu a 25293. 6-4-3-2-2-9. Toma lá, retornando ao original de 5219. Autorizado, Golão 2-3-8-9-7, número 2 no setor. Salvador, 35219, Magenta 3, 4. Esse 219, quando tiver condições, reporte para a que chamou? Galeão 340, São Roberto. Taxa direita via Índia, ponto de espera 11895, altímetro 10 no meio, gol no meio 45. Gol no 236, taxa autorizada até através do 06, altímetro 10 no meio. Lima Fox, boa noite, adicione identificação chegada mágica para o nível 050. Three one four, estimate to initiate taxi. Meia taxi parte 1 no Índia até o ponto de espera da 10, quando lá 1895, altimetro 10 no meio. Taxi, apron 1, India, holding point, runway 10, tower 1, 18, decimal 95, altimeter 71016. A 3897, após o avião, capaz da retaguarda, autorizado, push, chama taxi. Cinco decolado, solicita proa 140 para dirigir as informações. Eu faço o contato radar, o ônibus 360, está livre de dirigir. Grato. Desvio pode ir para a Leda 1645. 45 atualizada, Leda, pode dirigir. Grato. Retirado conquista 5219. Line 5219, Sony 260, Terra 283. Virginia Globo 23, chama 198, por favor. 198, obrigado, bom trabalho, até logo. Controle Salvador, boa noite. Sou 1236, decola na escuta. 36, boa noite, contato radar. Sônia 370, saída Momo. 370, subida Momo. Vou 1236. Siga. Cristalino, desvios, Lima, Lima Fox. Livre, desvios à direita, Lima, Lima Fox. Dark Lima for takeoff, right? 2.0 degrees, 039. 213. Este é 4. Control 1-9-8, so long. Control 19-8, so long, 6-1-1-4. 6-3-1-4, radar contact, ground 2, foot level 3, fire 0, mobile departure. Roger, mobile 6-3-1-4. 3297 ainda cola a pista 10. Vento variável 3 horas. Possibilidade de apoiar forte, fora e gol. A gente está formando até? Onde boa qualidade? Aceitado, chama táxi 1259. Boa noite, tá 3897, decolou da El, na sua escuta. Eu sou 97, contato radar, polígono 3420, após 2000 Leda. Após 2000 Leda, tá 3897, subi até o 340. Salvador está 3897, desvio à esquerda na rua 190 por 20 milhas de informação. Isso é 3897, desvio. Desvio, 3897. 1971, Xande Torre, 1985. 1995. Confirma a frequência? 1895. 1895. Lima de Mafox, texto para 2 ou 10, ajuste no 0 no meio, autorizado a final ILS, já pode ser autorizado. Autorizado, pistão no 0, pista molhada e chuva na BR, tá certo? É, despachar travado.